O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, boa tarde, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Os nossos ouvintes que compareceram ao nosso fórum psicossocial, curando o mundo pela consciência da inversão, tiveram uma surpresa muito positiva, assim como todos os que lá estiveram participando de um evento único, onde mais de 500 indivíduos advindos de diversas profissões, de diversos países, diversos estados do Brasil, homens, mulheres, jovens. Foram momentos, foram dias de intensa energização de um grupo de pessoas interessados em melhorar a situação de vida do ser humano e do planeta. Então, o que nós pudemos verificar é que está realmente havendo uma grande maturação. O ser humano já não é mais o ser humano de 20 anos atrás, alienado, que tinha total fé no poder, principalmente no poder político, econômico, social e mesmo religioso. Hoje o ser humano percebe que a humanidade está doente, que a humanidade sofre de conflitos psíquicos, emocionais gravíssimos, que isso leva a uma sorte enorme de doenças, uma gama de doenças orgânicas, psíquicas, sociais, econômicas, mas que felizmente, como disse uma senhora, meu Deus, onde eu estava? Que vida alienada que eu estou vivendo e que existe tudo isso, toda essa maravilha acontecendo do meu lado e eu não sabia de nada. Então, muitos se surpreenderam em ver que essa ciência de Norberto Kepp, a trilogia analítica ou a psicanálise integral, é uma ciência tão abrangente que traz respostas praticamente para todos os problemas que existem no planeta e trazendo a resposta das causas e já, portanto, já tendo andado meio caminho para soluções, se não até muitas vezes um caminho completo, porque as pessoas que estão participando dos nossos cursos, que leem os nossos livros, que fazem psicoterapia com os nossos analistas, eles já tiveram a maior parte dos seus problemas solucionados, sejam econômicos, sejam de doenças físicas, psíquicas, sejam de conflitos familiares, sociais. A transformação de uma pessoa conscientizada no sentido trilógico é absolutamente inegável. Então, Kepp, num livro que ele escreveu, Metafísica Trilógica, volume 3, na página 123, ele diz o seguinte: nos meus livros eu tenho mostrado que a sociedade humana é dirigida invertidamente e em todos os setores, científico, filosófico e teológico. Assim como no funcionamento de suas estruturas sociais, econômica, política, universitária, científica, motivo pelo qual chegou a essa situação sem saída. E enquanto não houver consciência desse fato, também não conseguiremos entrar por um período normal de existência. O motivo pelo qual não se conseguiu desenvolver uma civilização próxima às do passado remoto da Terra é justamente esse. Desde que, ao se chegar a um certo nível de progresso, automaticamente nos destruímos. Então, Dr. Kepp, existem muitas pesquisas, né, que mostram que o ser humano, quando ele está, principalmente pesquisas efetuadas pelos nossos professores, os nossos pesquisadores, que quando a pessoa está se aproximando de um platô de sucesso, de realização, de repente ele joga tudo fora. E assim é feito nos países também, nas nações. E quando o senhor diz que nós estamos agora prestes a iniciar um período de grande luz para um mundo de progresso, eu penso assim. No fim do século XIX, a humanidade estava passando por um período maravilhoso, né? Estava chegando num apogeu. Aí veio o século XX, que detonou, né? Tudo que foi conseguido pela humanidade até o fim do século XIX. E agora, nessa crise, surge a sua ciência, a sua pesquisa, para então dar solução a essa problemática, para que a humanidade possa não só retomar o seu desenvolvimento, mas que possa estabelecer um longo período de paz. O senhor gostaria de comentar alguma coisa sobre isso hoje, Dr. Kepp? Acontece o seguinte, né, Cláudia? Eu tenho comentado muitas vezes que a ciência tem seguido o rumo invertido. Quer dizer, em vez da ciência procurar, como nós fazemos no nosso trabalho trilógico, ver o geral, ver o fator assim universal que está dentro da mente, como aquele pensador há muito tempo na Grécia, né, 2.500 anos atrás, Platão, ele falou que existe assim um contato do ser humano com esse chamado elemento assim indutivo, né, que entra na mente do ser humano vindo do espaço. E esse elemento podia ser considerado como a bondade. Quer dizer, o ser humano, ele tem impregnado na mente um elemento que se chama a consciência. E os gregos já chamavam a consciência como a voz de Deus no interior da pessoa humana. Então veja que há 2.500 anos e 500 anos antes do próprio cristianismo e também em parte do judaísmo, já havia na Grécia, na filosofia, na estrutura da Grécia, uma ideia bastante assim espiritual, né? Uma ideia espiritualista que depois praticamente os cristãos começaram a usar a partir do século IV, e aí foi aquele crescimento enorme da espiritualidade no mundo que usou um pensador daquele tempo chamado Agostinho. Esse Agostinho, ele mostrava que a verdade, o bem, que tudo que o ser humano tem de bom vem através do que eles chamavam de conceitualismo, que já está uma coisa entranhada na mente. Esse conceitualismo, ele foi deixado de lado só no século XII. Quer dizer, tinha também outros fatores negativos, né? Porque esse Agostinho seguia Platão e principalmente o neoplatonismo de outros autores que seguiam Platão e conseguiu trazer uma forte espiritualidade ao mundo. Mas depois dos exageros, né, da, vamos dizer, patologia do pessoal medieval, que era muito intransigente e queria a ferro e a fogo determinar quem o povo, né, deveria seguir, né, que eles eram intransigentes nesse sentido. Eles obrigavam, por exemplo, o que era católico obrigava ao catolicismo, o que era protestante ao protestantismo, o que era judeu ao judaísmo. Aí também os maometanos, né? Quem era maometano queria obrigar todos a serem assim. Então, no século XII, surgiu outro pensador de muita categoria, Tomás de Aquino, que deu ênfase a um fator assim aristotélico, porque depois do Platão, que foi seguido pela Idade Média até o século XII, veio então esse tempo chamado assim sensorial. Quer dizer, Aristóteles, em vez dele seguir Platão, que era o mestre dele, que ensinava esse caminho, né, mais espiritual, Platão ensinava o caminho mais sensorial. Então, achando que a verdade, o bem, principalmente a razão, viria só do fator sensorial, que era possível chegar à verdade através dessa experimentação dos sentidos. Então, pouco a pouco, o mundo entrou no materialismo científico. Quando a gente começou a falar, por exemplo, essa palavra Deus na ciência, quando comecei aqui no Brasil, em 72, falar que existia uma influência totalmente divina e que o ser humano ficava doente porque negava essa influência, muitos cientistas atacaram nosso trabalho com a ideia de que Deus não podia entrar na ciência, que a ciência era uma coisa totalmente materialista. E não que a ciência também foi criada pelo ser divino. Mas agora, né, em 2010, nós notamos que um grande número de pessoas aceita, e cientistas de nomeada, porque eu mostrei através de um motor, né, que nós criamos, e que o César Soz, Roberto Frascari e Alexandre Frascari também trabalham e fazem, nós conseguimos provar para o mundo que esse motor mostra a influência direta de Deus na humanidade através da energia escalar, que foi descoberta por Tesla. E essa energia vem do espaço. E esse motor, captando diretamente essa energia, comprova de que, afinal de contas, a energia, o bem, a verdade, né, que o mundo tem, vem diretamente de Deus. E não pode excluir Deus da ciência. Então, nós notamos, através de nosso trabalho, que as pessoas, né, que são ateias, que se dizem ateias, que não aceitam Deus, são pessoas muito doentes. Então, comentando, por exemplo, a questão do egoísmo, que muitos têm, né, a pessoa que só pensa nela, a pessoa egocêntrica, por exemplo, né, fica muito doente, porque o indivíduo que só tem, assim, vamos dizer, atenção para si próprio, né, o indivíduo que só quer o bem para ele, que quer todo o bem para, que existe na humanidade, para ele e para a sua família, é o indivíduo que pouco a pouco cai em todo tipo de doença. Então, nós mostramos, através de nosso trabalho científico, que, pelo contrário, a ciência tem que incluir Deus para ter bom resultado. Enquanto, por exemplo, a ciência não conseguir, assim, considerar a influência divina nos seus trabalhos, a ciência não consegue e não conseguirá ir para frente. Ela está praticamente estacionária agora. Então, nós temos aqui vários pesquisadores também, analistas. Eu gostaria que eles falassem alguma coisa sobre o nosso trabalho de trilogia. Dr. Kepp, eu aqui estou até com uma cópia do seu livro aqui, Teologia Trilógica Científica, onde o senhor explica justamente esse assunto que o senhor começou a discorrer agora, sobre o senhor diz nesse livro que está desenvolvendo uma nova teologia, né? Porque eu acho que, como o ser humano foi criado por Deus, assim como tudo que é bom e é verdadeiro na natureza, o ser humano fez uma confusão com relação a esse assunto e ele está perdendo tudo, né? Porque, no fundo, ele tem essa ligação com Deus. E o ser humano ligou a questão de Deus só às igrejas. Então, achando, assim, que esse assunto é um assunto, assim, de igreja. E o senhor está mostrando, assim, que não, que dessa maneira científica, por exemplo, que Deus está na biologia, porque as células e todo o funcionamento da biologia é a criação divina. Ele está na mecânica, porque todos os mecanismos, assim, do mundo é uma coisa que foi criada por Deus, então é divino. Enfim, está mostrando a presença de Deus em todos os setores da sociedade. Então, eu sinto, assim, que é uma grande revolução e evolução também para a humanidade, resgatar essa noção, porque o ser humano perde muito, ele tem muita necessidade, que é a base dele, né, de Deus, mas dessa nova maneira, assim, científica, na realidade, não apenas numa faceta da vida. Então, Léo, se, por exemplo, uma pessoa pergunta, mas essa questão do cristianismo, da salvação, e o índio, né, que nunca ouviu falar, por exemplo, em Jesus Cristo, ou em Moisés, ou em qualquer de uma dessas personagens bíblicas. Então não tem salvação um índio que não é batizado. Então a gente pode dizer que toda pessoa que faz o bem é bastante teológica, que a teologia não existe só no estudo de teologia entre os teólogos e aqueles que estudam. Mas um índio lá, ou uma pessoa que tem até uma atitude estranha numa religião diferente, mas se ela é boa, ela é uma pessoa teológica, quer dizer, é uma pessoa ligada ao ser divino. Que a questão da ligação do ser humano com o ser divino é através da conduta, né? É através do interior, das boas intenções, da consciência dos males que ele pode ter, né? Então a gente tem que admitir que às vezes o indivíduo que se diz até ateu, ele é muito mais religioso do que o indivíduo que frequenta uma igreja e comete a maldade, né? Uma atrás da outra. Quer dizer, aí se mede a questão, por exemplo, a distância, né, com o ser divino, se uma pessoa é muito doente. Que a doença não é um castigo de Deus, que a doença é um fruto do capeta na terra, do demônio, né? Então, a pessoa que tem uma vida mais equilibrada está mais próxima de Deus do que uma pessoa que tem uma religiosidade, mas seja nervoso, antipático, sem ética. Quem mais quer falar? Agora a Selma. Isso que é bonito na sua ciência, não é, Dr. Kep? Porque justamente ela é muito prática, né? Ela é bem ligada assim ao dia a dia e próxima das pessoas. Então, falando dessa nova teologia, um outro livro que eu acho muito especial é a Bíblia Trilógica. E que o senhor mostra justamente que esse bem que nós temos, no qual fomos criados, ele jamais vai deixar de existir, né? Mesmo quando a pessoa está num estado doentio, ela percebe a sanidade que ela tinha, que existe na sua base sempre. É como aquele indivíduo que tem um órgão amputado, um membro amputado, né? E que ele nunca mais deixa de senti-lo, né? Então, tem um exemplo aqui de uma sessão que a pessoa fala que tem saudades de uma existência que nunca teve, né? E o senhor pergunta, o que que associa essa existência? A pessoa diz, um bem que está à minha espera e que tenho certeza de que o encontrarei. Então, o senhor diz, mas será que o senhor não o tem agora e não o está aceitando? Então, isso eu acho muito revelador, porque todo mundo tem o que precisa, né? Tem a chance de estar bem, estar feliz agora, né? E é uma questão de voltar aquilo que tem na base e deixou para trás, né? E eu acho isso muito importante, essa busca. Inclusive o senhor fala depois que o cristianismo nunca foi colocado inteiramente na prática, porque ficou mais no aspecto do sofrimento e dor, esquecendo o verdadeiro lado, que é alegria e magnificência. Então, lembrar que é para isso que nós existimos verdadeiramente, né? Agora, existe, né, a ciência, um caminho muito errado, que é o caminho que Pasteur trouxe. Porque o Pasteur, ele queria mostrar que a doença vem de bactérias, né? Que um ser transmite para o outro. E tanto Bichan como Enderlein, como Clobbernard, mostraram já naquele tempo, há 100 anos atrás, mais ou menos, que isso não era verdade, que a doença vem do interior do ser humano, provando isso a nosso ver, né, na nossa descoberta, aquilo que Cristo falava, que o mal vem do interior do ser humano. Então, o mal, a doença sendo mal, É claro que a doença, que o mal, esse tipo de doença que quebra o ser humano, vem do interior dele. Agora, vamos ver o que o doutor Ademar fala, porque ele conhece muitos casos de vacina que não estão indo bem, né? Até de falecimento, né, dos vacinados. Então, a gente que trabalha em hospital, a gente, na porta de entrada, né, o que a gente nota é o seguinte, que está realmente existindo uma série enorme, assim, de reações que a pessoa tem, que ela vem com febre muito alta, diarreias, dores no corpo, mal-estar. No hospital onde eu trabalho, foram dois casos encaminhados para UTI, né, depois que tomaram as vacinas, porque ela dá uma reação meio diferente. Às vezes a pessoa toma a vacina, às vezes só depois de 3 a 5 dias depois que começam a ter as reações. E normalmente eram pessoas que estavam sãs, né, assim, pelo menos organicamente, não sentiam nada. Então o que a gente nota é que a medicina foi baseada tudo na alquimia, que nem o senhor mesmo fala, né? Tanto que a Opus Alquímica, ela fala que quer se tirar Deus da matéria, né? Ou seja, vendo a cura vindo de fora, através de baixo para cima. E aqui o tratamento nosso, né, que foi desenvolvido pelo senhor, é exatamente o oposto. A gente vai mexer mais nas bases metafísicas e teológicas, na energia escalar, que é o nível mais superior de energia. Agora, o senhor tem uma dissertação, né, tem uma conferência. Conta que dia que é e onde, para quem está interessado poder ir. Bom, eu moro na região de Pirituba, né? Vai ser uma palestra que vai ser no dia 25 agora de maio, às 19h30, que vai ficar na rua Pedro Bonilha, 216. Fala de novo o nome da rua e número devagar. Na rua Pedro Bonilha, 216, no Piquiri, que pertence a Pirituba, sobre por que entramos em depressão. É o título da palestra. Quem quiser reservar lugar, saber preço de ingresso, telefonar, saber informações, como que faz? É o 3976-5624. Repete. 3976-5624. Agora, então, vamos... se vocês quiserem, poderão também se informar aqui na CITA. Nosso telefone é 30-32-36-16. Se vocês ainda quiserem ter tempo de pegar o lápis, 30-32-36-16. Nós vamos repetir o nosso telefone no final da programação. Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Ô, Susan, e essa questão toda, como é que a senhora vê? Bom, eu acho que eu participei do Fórum Psicossocial, que coisa linda, maravilhosa, né? Valeu a pena vir de Nova York. Ah, meu Deus do céu, foi incrível. Aí teve gente ouvindo até nos Estados Unidos que nem entendeu o português e disse que entenderam. A Suécia então, também, sabia? É, era... amigos meus americanos, tão ávidas de pegar as informações. Então, eu tive a grande honra, não só de participar, mas de apresentar um papel sobre as mídias. Eu acho, Dr. Kepp, falando nessa parte teológica, né, de teologia, no seu livro Teologia Trilógica Científica, o senhor fala que a dúvida constitui uma conduta arrogante para combater o bem. O que é certo na cabeça do homem existe basicamente na mente divina, o que mostra que duvidar do que a pessoa pensa corretamente é pôr em dúvida também o pensamento divino. Isso é muito profundo para cada um de nós pensar. Eu penso na mídia, Dr. Kepp, porque tem duas inversões enormes na mídia. Primeiro, que os donos são os poderosos. Então, a mídia só fala que o poderoso quer. E tudo a parte da material, né? A maior parte, tudo mentira, né? Para eles ganharem dinheiro, né? Isso, mentiras. E também na parte do jornalista. Eles estão treinados para pôr em dúvida tudo. Tem esse... Então, eles não falam o fato que seja verdade. Então, o povo, né, o público, é completamente, vive numa confusão geral, é terrível. Ou passa informações erradas, como se fosse todo mundo tem que se vacinar. Eles nem questionam isso. Só no jornal do Stop, na mídia alternativa, que o povo vai encontrar a verdade. Isso é a boa nova, que os grandes mídias estão acabando por causa desse grande erro. Então, se vocês quiserem saber do livro da Luciara... Terapia em Sala de Aula, Luciara, está todo mundo elogiando muito o seu livro, dizendo que está ajudando incrivelmente os professores. Parabéns, Luciara. Você Obrigada. E o Sérgio fizeram um belo trabalho, aplicando Obrigada. A trilogia analítica, retratando os resultados que foram trazidos, né? com esses isso. métodos, não só na escola de línguas, mas em ensino de segundo e primeiro grau, né? E até em maternal. É, mostrando a aplicação do trabalho do Dr. Kep no ensino. Está tendo muita valia para os professores. Muito bom. Se vocês quiserem, então, saber mais sobre o nosso trabalho, nosso site é www.trilogia.ws. Agora, o nosso telefone é 30-32-36-16. 30-32-36-16. Estamos na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. E não se esqueçam, uma palestra que o Dr. Roberto Giraldo vai dar no dia 27, quinta-feira, às 19h30, aqui na CITA, Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado, a respeito dessa onda agora de se tomar coquetel para se prevenir AIDS. Isso está sendo assim, um assunto muito mal compreendido, o pessoal está ficando agitado. E ninguém melhor do que o Dr. Roberto Giraldo, pesquisador desse campo, para esclarecer com os senhores do que se trata. 30-32-36-16.